Hoje é mais do que especial. Eu tô assim super emocionada e eu acho que vocês vão adorar a minha convidada de agora, né? Minha ídola, eu sempre me espelhei na história dela, na pessoa que ela é. Meu ídolo, Roberta Miranda! Vamos lá, Paulinha! Linda, linda, linda! Uma salva de palmas, galera! Artíssimo! Obrigado, gente! Meu baby! Acho que é das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Assim que eu sou míope, pode aumentar a letra. Isso que a música é dela, né? Não, isso aí tá ótimo. Mas sabe que eu também erro as minhas letras, eu esqueço tudo. Em saber que Paulinha tem de idade um que eu tenho de carreira. É linda, é linda, é linda. Imaginar que eu ouvi tanto ela, me inspirei tanto nela e hoje ela tá aqui do meu lado. Pois é. Né? Isso é pra poucos, viu? Falo mesmo. Vamos, linda. Gente. Pensamentos tomam forma e eu viajo. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Cantando para a majestade, o sabiá, a majestade, o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas onde eu chore-se a Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Esse mundo de Deus é que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído. Este mundo sou eu. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade, o sabiá. Você fica aqui comigo? Fico, claro. Gente, segura aí que a gente já volta. Sai do chão! Sai do chão!